pés feridos, marcas do amor, coração partido, mestre sofredor, braços estendidos, gesto paz celeste. É bom reconhecer que eu não pertenço a mim, teu servo quero ser. Me deste amor sem fim. Teus braços me alcançaram, tua voz me trouxe amor. Sou teu amigo, filho, tu és meu redentor. Eu quero repartir o pão que tu me deste. Celeste, é bom reconhecer que eu não pertenço a mim. Seu servo quero ser. Me deste amor sem fim. Mãos e pés feridos, gesto intercessor.